Alô, 3999, 4000. Na escuta, prossiga. É, teria como checar novamente, senhor, com o centro? Porque, segundo informações da nossa companhia, é para estar tudo aqui, compadre. Sim, então eu vou checar novamente com o centro, mas só para informar. É, eu estava procurando aqui no meu sistema e achei algo com trip 9947 para Recife das 0555. É, achei aqui no. Estava procurando no meu sistema alguma coisa do trip e achei como 9947 para Recife, mas o plano também estava para esse 0555, né? Não sei se era o seu tráfego. Mas eu vou checar, ok? Com o centro. Vai me escutar aguardando, por favor. Tá ok, por favor. É o 9947 para seu retorno, senhor. Trip 9946, confirmando o nível que é para Recife do plano, 370? É o presente que tem na navegação, senhora, é o 370, mas a falta do campeonato aceitamos o que tem. Sim. Confirmando, chamou, foi o gol no 994? É 3520 para Aracaju. Gente, não me escuta aguardando, 3520, 190 já aprovado. Subida é pouca, só um minuto, cópia. Para o táxi é bom, 994, 149 a bordo, 228 antena Salvador. Salvador. Táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera número 0, lá com a torre 108.95, ajustado em 1.011. Aqui o Pátio e Índia, no ponto de espera 8.95, a torre com 1.011, o bom 994. Ficando, é 149 a bordo. 149, copiado. Gol 18 no 7, bom dia. Bravero 2, Copa Guarulhos, subida da El, guarda-me escuta, 360 aprovado. Nada. O Trip 9946 na escuta. Prossiga, senhor, 9946. Gente, ainda nada do centro Recife, já cheguei com o mesmo e ainda não possui nada. Ok, obrigado. Trip 9946 na escuta? Na escuta, senhor, prossiga. O senhor tem o QSL aí do seu plano? De repente pode ser que a gente consiga buscar ele em algum canto com o QSL. Sobe daqui. Salvador, Diego 994, estou tomando a posição 010. Coluna 994, Alinda, coluna 0, vento 080 graus, 07. Alinda, coluna 0, 1994. O 9946 na escuta? Na escuta, prossiga. Só pra informar que nem o CGNA tem seu plano. Ok, vou confirmar com a turma aqui, porque a informação que nós tivemos é que... Só um minuto, por favor. Triple TAN 3520, cópia. Aracaju 90, decolo no 0, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Pucajamo, após direto Aracaju. 5523, transponder, controle opera 120.8. Chega quando o plano que vou estacionar. Maracanã, no 817, cópia. 360 para Guarulhos, roda conforme plano, bridge, episolu no meio, abre o rotor Zulu, decola no 0, primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda, pós-Leda, bridge, alto terceiro via. 5532. O código transponder, controle opera em 120.8. 360 autorizado conforme rota. Decola perfil da El, onde intercepta o Zulu no meio, com curva direita. Dael Leda Bridge, 532 o transponder, controle 20.8, gol 18 no 7. Só confirmando o transponder 5532. Firmativo, 5532. Tenho quando pronto, no 11, puxa acionar. Para pronto no 11 ou no 8 ou no 7. O Caraca Jugo, Marão 4, 9, 3, 7. solo, trip 994. Prossiga. É, segundo informações da empresa, o plano foi apresentado ao 2030DC, junto ao centro. Qual fala IS, de Salvador ou de Recife? É, via nossa coordenação, Sarita, deve ser junto ao CGNA. Tá ok, então a gente vai ficar aguardando aqui alguma posição, porque por enquanto a gente não tem nada. Só confirma por gentileza, a matrícula é o TRIP 9946? Afirmativo, Sarita, TRIP 9946. Infelizmente, com essa matrícula, a gente não tem nada, absolutamente nada. A gente já confirmou, já ligou, mais de duas vezes aqui, trouxe CGNA, Centro Recife, AIS, mas eu vou checar aqui novamente para o senhor, mas por enquanto a gente realmente não tem nada. Por gentileza, se puder checar de novo, tá? Esse plano foi apresentado 2030. Só mais uma última informação. O plano é para que horas? 4h25? Era para ser os 0415, horário 0415, 1h15 no local. Certo, sim, a gente vai verificar aqui. Ligou 03, chame táxi, 3520. Bom, 994, quadrando diretamente com a Recife, 12545, alterno 2085. 2545, 2685, obrigado, 94. 9946 na escuta, o trip? Ok, seu plano foi encontrado, ok? JPLN de Recife, e a gente só está aguardando a liberação do centro. A princípio o plano estava para as 5h10, Zulu, mas o centro já está vendo se consegue dar uma ativação nele, e assim que o centro tiver uma resposta, já entra em contato. Acho que mais uns 5 minutinhos vai demorar. São mais uns 5 minutinhos. 9946. Gente, a gente agradece. 9946. Pronto, cópia. Trip 9946. Autorizado Recife, 330, rota conforme o preço 58, decola no zero. Primeira curva é à esquerda, no perfil da subida Pucajamo, transição Caju. 5543, código transponder, controle opera em 1.20.8. Autorizado Recife, via rota do plano, aperto 58. Decolador no zero, primeira curva esquerda, Pucajamo, transição Caju. 5543, controle 208, eu confio em você, por gentileza. O nível autorizado foi o 330, você vai que coordene outro? Bem, 330, então aprovado 330, chame quando pronto para o push acionar, o trip 9946. Autorizado, sim, táxi. Para o táxi, o 3520, tá bom no 47, 2 horas. 15 Recife, direita Índia, teu ponto de espera está 10, lado 18954, torre, Mi 11, ajuste, move. Direita na Índia, ponto de espera chama de 18954, Mi 11, 3520, tem um bloqueio. Salvador da 3520, ponto de espera pronto. linda é cola cabeceira no 03520, vento 090 graus com 8 nós. Para o táxi, trip 9946, com 79 a bordo, 2:40, alterna Maceió. Sender o trip, táxi em frente, Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a 2895, 1011, tem um bom voo, bom fim de ano e desculpa aí pela demora. Autorizado o táxi, via Índia, pós, cabeceira no zero. Quando pronto, pro noite, 1095, muitíssimo obrigado pela coordenação. Tenham todos uma boa noite. Comente. Decola 42, chame controle 119, decimal 1, corrigindo 1208. Controle 1208, 3530, bom dia. Controle Salvador, tá 3520, Puca Jambo. 3520, sobe para o nível 190, contato radar, vigilância. 190, 3520, gostaria de, se possível, voar direto a Aracaju. Autorizado Aracaju. Aracaju, 3530, obrigado. Salvador, boa noite, bom dia, trip 9946, próximo ao ponto de espera, pronto. Trip 9946, alinha e decola cabeceira 10, vento 090 graus com 10 nós. Alinha e decola, trip 9946. 3996, chame controle no 208. Controle 208, 39946, bom dia. Controle Salvador, bom dia, trip 9946. Trip 9946, contato radar, sobe para o nível 330, serviço da vigilância. 330, trip 9946. Controle o trip 9946. Poderia coordenar direto ao Recife com o centro, senhor? Inicialmente voo Aracaju. Aracaju, obrigado, senhor. 3520 chama Centro Recife. Frequência no 925, correção 12545, alternado 2685. Recife 2545, 3520, bora. passando no 60, trip 9946. Trip 9946, chama Centro Recife, 2545, alterna 2685. 2545, alterna 2685, trip 9946, boa noite. Boa noite. Bom dia, da 3399, informação eco. Só um minuto, Guarulhos, 3399, nível de voo de aprovado 360. Só um minuto, cópia, não me escuta aguardando. Prepare a segura da Elf. Da Elf. Só 3399, copia? Só 3399, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, Galápagos, voo 16 até Belo Horizonte, voo 16 até Belo Horizonte, após direto Trive. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda e Bridge. O transponder é 5542 e o controle em 120.8. Cotejo. Autorizado, nível 360 para Guarulhos e a Apesulo 16 até Belo Horizonte, após trilha, após direto. Decola da Apesulo 0, com curva direita no perfil da El, Leda, Trinde, apenas 5542, controle 120.8. 3399, correto o cotejamento e chama para acionamento no pátio 3. Chamará. 3399. Boa noite, trip 5557 para Campinas, está autorizado nível 360 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Após direto trive, decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El, Leda e após direto bridge. O transponder é 5545, controle em 120.8, corteja. Correto, trip, chama para acionamento. 360. Chama para push. Salvador 3399 no pátio 3, pushback acionamento. Confirme. 3399 no pátio 3, pushback acionamento. Autorizado, chama para táxi, 3399. Autorizado, chama para táxi, 3399. Salvador, o voo 187 com estacionamento no ônibus. Salvador, gol 187, puxa estacionamento no 11. Autorizado, chama para o táxi, o altímetro no 011, o gol no 87. Guardaria. Solo Guarulhos, o tempo 3399, informa 3 horas e 50, alternando Galeão com 119 a bordo, pronto, tá. Galeão 119, 3,50. O TAN 3399 está autorizado o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a torre em 118,95, altímetro 0,11. Gente, pátio 1, Índia e Alfa, 118,95, 3399. Para o táxi, o voo no 87, o POB de 187, com 3 horas e 20, alterno Galeão. Táxi autorizado, Pátio de Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajustado 1011. Pátio de Alfa, ponto de espera 1895. com a torre. Obrigado, tenha um bom dia, senhorita. Próximo ponto de espera da 10 e pronto, 3399, bom dia. 3399, a linda cola cabeceira 10, vento 070 graus, 8. Sim, autorizada, alinhar e decolar da cabeceira 10, 3399. Bom dia, voo no 817, aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Ali mantém? Ali mantém no 819. Decola ao Zona 3, chame controle 119, corrigindo 1208. 1208, grato, 3399. Controle Salvador, boa noite, 3399. São 3399, contato radar, sobe para o nível 360, vigilância. Autorizado, 360. Presente, autoriza Leda 3399? Autorizado. Direto Leda 3399, grato. Alô? Salvador, na escuta do Golfo Tango Bravo. Chame 1895. Controle na escuta do Golfo Tango Bravo, bom dia. Bom dia, prossiga. Eu solicito autorização de rebote para essa aeronave que está aqui na posição 5, pátio 1, para o pátio 3, posição número 8. Posição 5, pátio 1, para o pátio 3. Autorizado, reboque, reposta término do reboque. Obrigado. Um 8 no 7, só para maior informação, vai aguardar mais alguns instantes, devido ao tráfego decolou à frente, mesmo destino, mesma rota, mesma subida. Só mais alguns instantes, já vou liberar a decolagem. Gente, um 8 no 7. Golfo Tango Bravo é o solo voltando? Golfo Tango Bravo, aeronave do reboque, é o solo voltando? de Tango Bravo, é o solo Salvador. Trip 5557, aguarde para puxar estacionamento. Gol no 8, no 7, livre decolagem, cabeceiro no 0, vento 0, 7, 0 graus, 7, 9. Livre decolagem, gol no 8, no 7, no 0. Golf Tango Bravo, solo Salvador. Tango Bravo, solo Salvador. Aeronave do reboque, é o solo Salvador. No 7 decola ao. No 7 chama controle 1208. 208, obrigado, uma boa noite. Golf Tango Bravo, é o solo Salvador. Salvador, uma boa noite, é o gol no 807, decola da Euleda Bridge na sua escuta. Gol no 807, contato radar, sobe para o nível 360, vigilância. 360, no 8107. Golf Tango Bravo, é o solo Salvador. Trip 5557, livre, puxa, acionamento, chama para início de táxi. Autorizado, autorizado, chama para início de táxi. Tango Bravo é o solo?